Golan 641, o nosso POB de 107, 2 horas e 40, galhão. Golan 641, autorizado táxi via parte 1, Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste 10.3. Base Índia, ponto de espera 895, me 13 na ajuste, Golan 964. Decimal 1. 22.1, vol 004. 3520, após a passagem do Boeing da Gol retaguarda, inicia no, na remota 12, chama táxi. Após a passagem do voo, autorizado para o estacionamento na remota 12, para o táxi aí, Gol 9004, bom dia. Prossiga via Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 9004. Grau 05 mais. Boa noite, 9641, ponto de espera 10 pronto. Gol 9641, alinhar e manter, cabeceira 10. E manter 10, gol 9641. Gol 1173, decolado aos 30, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, bom dia. Oito no meia, bom dia, continua a aproximação, aguarda a informação de pista livre. Prossegue na sua escuta, 38 no meia. 9004, mantenha antes da Juliette, aguarde para ingresso. Autorizado táxi via Pat 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, O ajuste 1-0 no 3. 1-0 no 3, 18 no 5, modificado 1-0 no 3. Voo 9004, após a passagem do Airbus da TAM, ingressa Juliette, portão 612. Após o TAM, Juliette, 612, 9004. Salvador, azul para a última frente, com a Charlie para a torcida do Alan. Gente, aguarde cópia, o número 1, aguardando, azul 42, 17, bom dia. Bom dia, Alan. 16, autorizado pouso pistão no 0, vento 1 no 30 graus, 04 nós. Pouso pistão 0, 3861, tá? O voo 9641, decolado aos 34, chame agora o controle, 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, grato, bora lá. Então 3520, visual com a Airbus da companhia final do 10? Após a passagem do Airbus da companhia, autorizado alinhar e manter cabeceira 10, então 3520. Após a passagem do Airbus da companhia, alinhar e manter 10, 3520. No 4217, cópia. Campinas, nível 340, via rota em Upzulu 10, Pubave, Upzulu 16. Bravo Hotel Zulu, DCT Chomod, Upzulu 30, em Tite. Decolagem da pista 10, após decolagem, primeira curva à direita no perfil da subida da El, Leda, Motiva, para interceptar Upzulu 10. O controle Salvador opera em 120, decimal 8, e o transponder é o 5422, o azul 4217. Sim, estou autorizado 340, vai voar 1210, pulvado, 1210, viagem de trava, azul, chamore, 1230, rota do 5. Decola da 1-0, com a primeira curva direita, no perfil da Dael, letra Mótima. Controle 208 e o transponder 5422, azul. 4, 2, cotejamento correto, chame pronto, portão 03. 36, libera direita, 121, decimal 1, o solo. Direita, 121, 3, 2, uma boa. São 3896, bom dia, prossiga via Alfa e Juliette, portão 11, portão 11 do Pátio 1. Alfa, Juliette, para o portão 11, Pátio 1, 3896, tá uma boa. São 3520, autorizado a decolagem, pistão 10, vento 130 graus, 05 nós. Decola 10, 3520. Azul 4217, puxa para estacionamento, ponte 3. Prezado, chame táxi, Azul 4217. Azul 4217, quanto o táxi? 122 a bordo, 4 horas e 30 e altera a Ribeirão Preto. Prezado táxi, direita via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste 1013, o azul 4217. Direita Índia, lá no ponto de espera 1295, azul 4212, com Índia. É o azul 4217. Azul 4217, boa noite, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 140 graus, 05 nós. Autorizado a alinhar e decolar, azul 4217. Tchau, azul 4217. Decolado ao 5-2, controle agora em 1-2-0-8, tem um bom voo. 208 já, não, e bom trabalho. 005, bom dia, autorização Porto Alegre. O 9005, Proscópio. Pronto. Porto Alegre, o nível 360, via rota UP Zulu 44, até Alfa Delta Alfa, após Upper Mike 400, até Bitac, e após Bitac, conforme rota do plano. Decolagem da 1-0, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, Bidev. Frequência do controle em 1-20.8, transponda 5435. 360, Porto Alegre, Brasil 44, Alfa, Delta, Alfa, Permaic 400, Bitac, rota do plano. 1-0, curva direita da El, Leda, Bidev. 20.8, Salvador, 5435, transponda, gol 9005. Correto, chame pronto no portão 612, o gol 9005. Maremos, obrigado. estacionamento do 1005, portão 612. Repuxo no ataque, gol Salvador, excelente dia, 103601, na posição número 9. Estamos com a informação Charlie, pronto para cópia. Muito bom dia, São Paulo, Congonhas autorizado, nível de voo 360, decola da pista 10, com primeira curva à direita, na subida da El, Leda, Motiva. Em Motiva, intercepta Pêsulo 10, até por Bave, após o Pêsulo 16, e segue conforme a roda do plano. Aciona 5440119, corrigindo 120.8, o controle Salvador, o TAN 3601. Então estamos autorizando no nível 360, decola da pista 10, curvando à direita, perfil da El Leda Motiva. Intercepta a Pêsulo 10, até por base a Pêsulo 16, seguindo conforme. Transponder 5440 e controle de Salvador 120.8, TAN 3601. Correto, TAN 3601, chama pronto, puxa acionamento no 09. Chamarei, obrigado. Plano 005, táxi, temos 161 a bordo, 5 horas e 5 minutos, alterado pelo pino. De táxi, gol 9005, pátio principal e Índia, ponto de espera, torre 1 no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 3. E3, pátio Índia, 295 a torre, 9005. Thank you. Gol 9005, ponto espera 90, pronto, bom dia. Luna 005, a linha decola, sistema 0, ventuno 20 graus, 039. Ganhar e decolar, pista 1-0, gol 9-0. Luna 005, decolou aos 22, controle agora em 120, 8, bom voo. 208, muito obrigado.